Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Runway 10 Podcast ou Ecos Radio Podcast. Você escolhe, fica a critério do cliente. Hã? Eu sou Júlio César, transmitindo esse podcast através do Radar Cultura. Um grande abraço aos amigos aí do Radar Cultura que estão nos acompanhando neste podcast. Bom, a história é a seguinte. Há um tempo atrás, um relatório da Polícia Federal concluía que a responsabilidade por aquele acidente com o A320 da TAM, o Airbus A320 da TAM, em 2007, aquele Airbus que infelizmente atravessou a pista do aeroporto de Congonhas e veio a colidir com um prédio da própria empresa, né, da TAM, que ficava do outro lado lá do aeroporto, a responsabilidade daquilo deveria ser imputada, né, colocada aos tripulantes daquela aeronave. Eu debati muito isso e não concordei com isso, mesmo porque o relatório da Polícia Federal em nenhum momento, né, colocava em evidência, vamos dizer assim, as péssimas condições da pista do aeroporto de Congonhas, né? Eles não colocavam nada a respeito disso, preferiram colocar essa culpa em cima dos tripulantes da aeronave. Lógico está que os tripulantes, para qualquer tripulante, qualquer aeronave, antes de do cidadão se tornar comandante ou mesmo piloto de uma aeronave, ele passa por um treinamento. E se ele não teve um treinamento adequado, né, um treinamento mais sério nesse caso, vamos dizer assim, não que a TAM não seja séria, nada disso, mas um treinamento mais efetivo ali, né, ele também não vai poder sair de muitas situações, né? E faz parte justamente do treinamento preparar os tripulantes para as mais diversas situações de perigo numa aeronave. E o que ocorre? Hoje, dia 16 de dezembro de 2009, o jornal Estado de São Paulo, no seu caderno Cidades Metrópole, página C3, traz a seguinte notícia. Para o Ministério Público Federal, pista foi negligenciada. Procuradora acusa servidores da Infraero de demorar 18 meses para reformar pavimento em situação crítica. A ação civil pública, que será proposta hoje à Justiça pelo Ministério Público Federal, né, em São Paulo, acusa servidores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero de omissão na reforma da pista principal do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. A procuradora da República, Suzana Fairbanks Lima de Oliveira, afirma que, mesmo sabendo que o pavimento estava em situação crítica, os ex-dirigentes da estatal demoraram 18 meses para tomar providências. A pista principal de Congonhas esteve no centro das discussões sobre as causas do acidente com o Airbus A320 da TAM em julho de 2007. Tanto o laudo do Instituto de Criminalística IC, né, de São Paulo, quanto o relatório final divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, da Aeronáutica, atribuem à pista parcela de responsabilidade na tragédia que deixou 199 mortos. Segundo a procuradora, a necessidade de reforma da pista principal era previsível desde 2004, quando o Infraero recebeu o estudo encomendado à Escola Politécnica, Poli, da Universidade de São Paulo, a USP. Nele, engenheiros apontavam uma série de desconformidades em relação à legislação internacional, como deficiência no coeficiente de atrito, e indicavam duas alternativas: uma intervenção paliativa, né, de remoção da camada de borracha acumulada sobre o asfalto, ou uma reforma estrutural que solucionaria de vez os problemas. O que acontece é o seguinte: eu acho que aos poucos a história vai clareando um pouco mais, né? Quiseram tirar o aeroporto de Congonhas desse cenário, dizendo que não, que a pista não teve influência, né? Segundo o relatório da Polícia Federal, a pista não teve influência nesse acidente. E eu debati muito isso, porque eu conhecia ambos os tripulantes dessa aeronave, né? E sei da competência profissional dos dois. Faltou um pouco de treinamento nessa história, talvez, né? Não sei, quem sou eu para analisar isso, né? Mas a verdade é a seguinte, eu sempre disse que a pista do aeroporto de Congonhas era muito crítica, e isso há muito tempo. Eles estão falando de 2004, mas isso vem de muito tempo, né? Ela não tem uma área de escape adequada, tinha aquele problema dos groovings que tinha, não tinha, aquela coisa toda. A verdade é a seguinte, que o Ministério Público Federal tenha sucesso em sua investida, né? E que prove de uma vez por todas que aquele acidente com o avião da TAM não ocorreu apenas por uma falha dos pilotos, mas um conjunto que proporcionou aquele acidente. Mesmo porque todo mundo sabe que um acidente aeronáutico não acontece apenas por um motivo, né? Mas uma sucessão deles. Eu sou Júlio César, é a Ecos Radio Podcast através do Radar Cultura. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil, anote aí, redacal@rwy10.com. Um grande abraço a você e até o nosso próximo podcast. Tchau.